que vier, estou com Cristo e não vou recuar. Pois a salvação só Ele tem para me dar. É um prazer compartilhar do seu amor, pode crer, este amor não tem fim. Por maior que seja a esperança, sem Jesus não dá, não. Você pode ter riquezas, sem Jesus não dá, não dá. Não adianta nem tentar, que não dá, sem Jesus não. Uma nova emoção, vem agradar a Deus e você será agradado também. Rasga o seu peito e abra o seu coração. Chega de viver assim, sofrimento nunca mais. Reconheça que sem Jesus não dá. Por maior que seja a esperança, sem Jesus não dá, não, não. Você pode ter riquezas, sem Jesus não dá, não dá. Não adianta nem tentar, que não dá, sem Jesus não dá, não dá. Venha sentir uma nova. Será agradado também. Rasgue o seu peito e abra o seu coração. Chega de viver assim, sofrimento nunca mais. Reconheça que sem Jesus não dá, não, não. Reconheça que Jesus não dá. Reconheça que sem Jesus não dá.